Bom dia à noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma conversa de traders. Hoje o tema desenvolvimento de estratégias e com um convidado especialíssimo, Paulo Rebelo. Houve muitos duvidaram, mas sim, ele está aqui. É real. Hoje o chat estava restrito. Eu pus uma opção de só podem escrever de minuto a minuto para não haver muita confusão, para não haver a confusão que houve na última. E temos aí também o moderador que falhou na última, para ver se isto é mais calmo desta vez. Querem dizer alguma coisa? Boas noites. Olha, o pirata, estás com o micro desligado. Não sei se te apercebeste. Sim, sei. Pronto. Querem dizer alguma coisa, Paulo? Boa noite, olha. Bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos. Sou o Paulo Rebelo, sou apostador profissional, sou trader profissional. Já tive a oportunidade de dar os parabéns ao Nuno e aos nossos colegas que estão aqui a fazer esta conversa e dizer-lhes que, de verdade, que até é uma coisa que eu invejo. Eu já fiz estas conversas de traders há algum tempo, ao vivo, não é? Quando fazíamos os meetings. Pronto, e isto é algo que eu gosto sempre de fazer, falar sobre trading com outros traders. É algo que eu acho que é muito divertido, enriquecedor, e por isso desejo-vos a maior sorte para este projeto. E sempre que acharem oportuno, eu terei todo o gosto em estar aqui convosco. É isto tudo. O pessoal está com um bocado de delay, isto é normal. Bom, isto é assim, hoje vamos fazer uma coisa diferente. Eu normalmente começo eu a falar sobre o tema, mas hoje vamos antes começar com o Pirata, que ele preparou aqui uma pequena apresentação para falar do tema. E começamos por aí. Olá, Pirata. Olha, estás com o micro desligado, pá. Boa noite, rapaziada. Desde já queria agradecer ao Paulo por estar aqui na conversa connosco. Acho que é para nós os três uma honra ter-te aqui. És um trader avançado, és uma pessoa que já está no mercado há muitos anos e pronto, os meus agradecimentos por aqui estás connosco e por este bocadinho. Ok? Pessoal, eu fiz aqui uma pequena apresentação para quê? Para nós nos enquadrarmos no tema e a seguir vamos falar todos um bocadinho. Ok? Vocês estão a ver a apresentação, correto? Tá Sim. tudo, tá tudo. Ok, pronto. Vamos começar então o desenvolvimento de estratégias, que é o tema desta noite. A estratégia começa na visão e continua na ação. A seguir temos que agir e temos que agir sempre de acordo com as nossas convicções, sempre a proteger o nosso dinheiro, sempre a proteger as nossas finanças, não é? Que é para podermos ser bem-sucedidos a longo prazo. A definição de estratégia. A palavra estratégia vem do grego estratégia, que foi começado a ser usado na Grécia Antiga. Significa plano, método, manobra ou estratagema, não é? E esta palavra, o significado dela é que nós visamos alcançar um objetivo ou um resultado específico. Devemos também ter pensamento estratégico, isto é, ter as coisas bem definidas, é essencial para o ser humano. Isto porquê? Porque nós gostamos de mudar as coisas, temos dificuldade em fazer roboticamente as coisas. E é um desafio muito grande de um trader experiente, de um trader que esteja muitos anos do mercado, conseguir estar consistente em termos psicológicos e até mesmo a aplicar as suas estratégias. Okay? Selecionei aqui alguns tipos de estratégias. A estratégia psicológica, que são formas que usamos para controlar os reds e os greens, não é? Quando temos um grande red, temos de saber dar a volta. Quando temos um grande green, temos de saber também parar um bocadinho e usufruir do nosso dinheiro. Temos também a estratégia de gestão, não é? Que consiste em controlarmos o valor que expomos, controlarmos o valor da banca que temos, do dinheiro que temos disponível e também controlarmos o valor das stakes que usamos, não é? Aqui queria dar um exemplo, ajudou-me bastante um vídeo que eu vi, neste caso do nosso convidado, Paulo, onde ele falava em relativizar o valor do dinheiro. E é muito bom e para mim foi uma coisa que despertou em mim como é que eu ia te explicar? Uma prisão que eu tinha, não é? Eu levava o dinheiro que eu tinha na banca, eu pensava sempre em dinheiro, aquilo é dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro. Epá, e a partir do momento em que vi o vídeo que ele mostrou, eu comecei a pensar de uma forma diferente, pensar naquilo como se fossem fichas ou créditos ou qualquer coisa que não nos obrigue a pensar em dinheiro. E às vezes é muito mais fácil psicologicamente lidarmos com isso, não é? Nomeadamente para traders avançados e que trabalham com muito dinheiro, é uma ferramenta útil e psicologicamente às vezes faz toda a diferença nós utilizarmos o valor. Também temos a estratégia técnica, que passa por a análise dos jogos antes de os trabalharmos, não é? Nós procuramos oportunidades, para encontrarmos essas oportunidades temos que analisar os nossos jogos e também a análise do mercado em live. Eu dei aqui alguns exemplos, por exemplo, o peso do dinheiro para os traders, para os scalpers, não é? Indicadores técnicos que gostem de usar, eu sou uma pessoa que gosta muito de matemática, uso alguns indicadores técnicos, médias móveis, coisas assim, não só para o trading nas apostas, mas também para outros tipos de trading, e o dinheiro que vemos a transacionar, não é? Se uma pessoa gosta de trabalhar rápido no mercado, tem que ter muita atenção ao dinheiro que está a ser transacionado no mercado, que é um grande indicador para entrar ou não. Temos também depois, e por final, a estratégia prática, que é o conjunto de regras que utilizamos para entrar e sair do mercado. Devemos também sempre ter uma estratégia. Oi? Para estratégia para sair. É melhor saber quando devemos sair do que quando devemos entrar, não é? Pronto. Depois reuni aqui alguns exemplos de estratégias práticas, só para vos enumerar aqui algumas. Temos, por exemplo, no caso do futebol, temos o Match Odds, podemos fazer scalping ou trading posicional. Eu digo aqui trading posicional, isto é, por exemplo, nós fazemos back a uma equipa porque sabemos que ela é muito forte, por exemplo, fazemos back a uma equipa no início do jogo, sabemos que ela vai entrar forte e então após o gol tentamos fechar, não é? Isto é um trading posicional, é um trading de mais longo prazo. O scalper procura oportunidades no mercado. Temos também, por exemplo, o layoff aos favoritos. Há muita gente que eu conheço que anda à procura dos favoritos falharem, não é? E nesse momento eles estão em lay. Temos também a estratégia do layoff draw. Eu, quando comecei a trabalhar nestes mercados, o layoff draw era uma estratégia muito, muito rentável, porque as odds para os jogos não eram bem calculadas. Era um bocadinho diferente o mercado do que é hoje em dia. E fazendo lay or draw, conseguia-se ganhar algum dinheiro porque havia ali uma gap nas probabilidades no jogo que ninguém tinha pensado. E depois de pensarem, realmente começaram as odds do empate a estar mais justas. Temos também o lay or underdog após o golo. Eu posso dar um exemplo: imaginemos o Real Madrid a jogar contra uma equipa fraca, não é? E essa equipa fraca marca, por exemplo, podemos meter o lay a essa equipa, irmos contra essa equipa, para depois, sabemos que o Real Madrid é uma ótima equipa, tem o Cristiano Ronaldo, tem o Gareth Bale, tem o Benzema, tem muitos jogadores bons e muitas vezes temos oportunidades, porque se o Real Madrid ataca bem, a sofrer um golo, teoricamente ainda vai atacar melhor, não é? Agora é preciso termos atenção quando é que aplicamos esta estratégia. Temos também o Dutching no Correct Score. Eu conheço uma pessoa que é muito bem sucedida a aplicar esta estratégia. O Dutching consiste em nós escolhermos alguns resultados exatos, né, no Correct Score, e consoante o desenvolvimento do jogo vamos fechando e abrindo posições. Temos também o scalping no under limit ou outros unders, não é? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosto mais de estar no under limit, mas há outras pessoas que são muito bem-sucedidas e gostam de estar em outros unders. E também temos o scalping nos overs, e há muitas pessoas que isto já não é bem scalping. Eu pus aqui scalping, mas já não é muito bem scalping, é mais trading posicional, não é? Quem faz scalping nos overs, na verdade, está no under. Pronto. A seguir, temos a parte do ténis. Eu não sou grande experiente em ténis, meti só aqui umas coisinhas que me lembrei. Por exemplo, estarmos back ao servidor, o jogador vai servir, nós sabemos que ele está a servir bem, está num momento bom do jogo e podemos meter-lhe um back. O lay ao vencedor do primeiro set, há muitos vídeos sobre essa estratégia, não vou estar aqui a desenvolver muito. O scalping no underdog em odds altas, isto foi o que eu mais fiz quando trabalhei em ténis. É difícil de ser rentável porque, como estamos a trabalhar a odds altas e o ténis é um desporto muito psicológico, quando imaginemos que o Nadal está a ganhar a um underdog, é difícil às vezes o underdog mesmo dar a volta, não é? São jogadores muito bons e eu penso que se eu tivesse a jogar contra o Nadal, não é? Era difícil dar a volta a um jogo com ele, não é? E temos também os back-offs favoritos, que muitas pessoas fazem contadas, não é? E muitas múltiplas com ténis, vejo muitas pessoas a fazer múltiplas com ténis em back-offs favoritos. Há pessoas que são bem-sucedidas também. Pronto. A seguir, temos as corridas de cavalos, temos uma estratégia que é o DOB, o Double or Burst. Há muitos vídeos sobre isso, não vou estender. Podemos fazer back ou lay aos favoritos. Há muitas pessoas que também eu conheço que trabalham só em lay aos underdogs, lay aos rafeiros, não é? E há pessoas que são muito bem-sucedidas a fazê-lo. Para trabalharmos esta estratégia, temos que ter uma gestão muito boa de banca e psicologicamente às vezes é devastante. Às vezes trabalhamos, trabalhamos, trabalhamos e depois andamos tudo para trás, não é? Temos também outra estratégia, que por acaso até falei com os colegas hoje sobre esta estratégia, que é a percentagem dos jockeys e treinadores. Portanto, eu tenho aqui uma nota que é odds de valor. Nós imaginemos que estamos numa corrida de cavalos, não é? E vemos que um jockey, aquele jockey ganha 50% das corridas. Se o jockey estiver acima de uma odd 2, provavelmente essa odd pode ter valor para transacionar. Não é? Depende da corrida, depende da situação, depende do piso, depende de muita coisa, mas há muitas pessoas que olham para estas probabilidades e conseguem fazer dinheiro. E temos também depois o mais tradicional, que é o que o pessoal normalmente trabalha, que é o scalping back lay e layback, tanto em pré-live como em live. Eu pus aqui um disclaimer. Também, e na minha opinião, qualquer destes exemplos de estratégias, há muito mais estratégias, qualquer um destes exemplos tem muito valor. E tem valor esperado positivo como estratégia, desde que aplicarmos essa estratégia com rigor e com seleção prévia. Não é? Não vamos aplicar a mesma estratégia em todos os jogos, porque nem todos os jogos vão dar para aplicar a mesma estratégia. Ok? Em termos da minha opinião, eu trabalho com vários desportos e conheço várias estratégias. Tento sempre aplicar a estratégia mais eficaz, face ao que está a acontecer no evento, seja no jogo de futebol, seja no jogo de ténis, seja numa corrida de cavalos, seja numa corrida, seja lá o que for, não é? Seja no cricket, também já fiz cricket, experimentei, é muito engraçado, são mercados que duram vários dias. E temos também mudar o chip, e o que é que eu digo o chip? É a nossa abordagem, não é? Cada vez que trabalhamos um desporto diferente, eu não posso trabalhar uma corrida de cavalos como vou trabalhar um jogo de futebol, não é? Tenho que parar um bocadinho, concentrar-me, se calhar até ler qualquer coisa que tenha, que é para depois focar-me no desporto que estou a fazer. Eu, no meu caso, não é? Temos aqui dois traders, neste caso o Rui Miguel e o Paulo, que são pessoas que se especializaram só num desporto, é onde eles se sentem confortáveis. Eu, no meu caso, gosto de mais diversidade e trabalho outros desportos, trabalho vários desportos, ok? E devemos também mudar o chip, consoante o tipo de jogo que estamos a trabalhar, não é? Eu pus aqui dois exemplos. Que devemos evitar trabalhar o under em jogos que estejam muito perigosos, né? Se nós vemos o Barcelona a atacar, a atacar, a atacar, o mais provável é haver gol, né? E devemos também evitar ter overs em jogos que estejam muito calmos. Isto, imaginemos que o jogo está a chover, o relvado está completamente molhado e há imensas poças. Pronto, não vale a pena às vezes estar no over, né? É complicado saírem golos dali. Temos, por exemplo, agora vocês podiam dizer: epá, mas o Benfica ganhou a taça e estava a chover. Epá, mas o Benfica ganhou a taça, estava a chover, mas dava para jogar à bola, né? É um bocadinho. Não sei, temos, por exemplo, agora vocês podiam dizer: epá, mas o Bom, Benfica. estás a fazer feedback, desculpa lá. Já, ok. Obrigado. Já não estou para não. Não, agora está fixe, obrigado. Ok. Pronto, aqui, distante de estratégias, tenho aqui alguns conselhos que eu tenho para vocês. Sejam críticos construtivos. Isto porque todas as estratégias são péssimas até se provarem que têm valor esperado positivo para nós. E para nós, isto digo, o Paulo tem as estratégias dele que usa para trabalhar, eu tenho as minhas, né? Mas se calhar se eu for fazer aquilo que o Paulo está a fazer, não consigo ser bem-sucedido. Eu não digo que o Paulo, se for fazer aquilo que eu estou a fazer, não seja bem sucedido, é pá, porque o Paulo é uma pessoa que com certeza consegue trabalhar de várias formas, mas outros traders e outras pessoas talvez não consigam fazer aquilo que eu faço, né? Eu tenho que encontrar as estratégias que para mim são positivas e consigo fazer dinheiro com isso, né? Devemos também esgotar todos os outcomes possíveis, e isto porquê? Nós trabalhamos com desporto e estamos aqui quatro traders e todos nós já vimos tudo. Já vimos tudo, já vimos golos aos 98,5, já vimos o Nadal a não conseguir ganhar o jogo e eu estava a 1,01, já vimos cavalos que estão em quinto. Olha, posso-vos dar um exemplo. No Festival de Cheltenham, que foi agora há pouco tempo, é um grande festival de cavalos, houve um cavalo, e são corridas de cavalos muito, muito bons, são os melhores cavalos do mundo. E um dos cavalos começou em último e acabou ganhando a corrida. E começou em último, são 10, 20 cavalos, não é? E o gajo começa em último e vai ganhar a corrida. Tudo no desporto pode acontecer. O que é que nós temos de fazer? Esgotar todas as hipóteses que hajam possíveis e imaginárias para a nossa estratégia, ok? Devemos também falar com alguém que perceba mais do que nós. Eu vou dar aqui um exemplo de uma conversa que tive com o Rui esta semana. Estava a pensar e estava a pensar no ténis, neste caso, e pensei numa estratégia. Então, o que é que eu fiz? Falar com o Rui. O Rui é uma pessoa que já fez imensos circuitos, está nos circuitos todos, está nos torneios praticamente todos. E eu, o que é que eu vou fazer? Vou guardar para mim ou vou falar com o Rui e vou buscar uma opinião mais sábia do caminho, não é? Nós devemos ser sempre um bocadinho humildes com o mercado e percebermos, porque a falar e a termos estas conversas uns com os outros é que nós realmente aprendemos, não é? Depois vamos aplicar. Devemos pôr em prática todas as nossas estratégias sempre que tiverem reunidos os nossos requisitos, ok? O nosso conjunto de regras, as nossas, cada um sabe das suas, não é? Nunca devemos trabalhar quando estamos desconfortáveis ou nervosos, não é? E seja por que motivo for. Eu, para mim, esta é a melhor estratégia para conseguir a consistência e o lucro a longo prazo. Nós, quando estamos enervados, nem que seja só um bocadinho, às vezes conta tudo. Às vezes não estamos quase chateados com nada, mas como aquilo está-nos a moer, não vamos ter a mesma performance e isso a longo prazo vai-se notar, não é? Não estamos bem, não trabalhamos, vamos estar bem no outro dia, precisamos de fazer um jogo hoje? Não, não precisamos de fazer um jogo hoje, fazemos dois amanhã. Amanhã também é tempo, amanhã é mais mercado, ok? E dei aqui um exemplo de quando estamos a trabalhar e já estamos no chamado overtrade. Overtrade é nós já estamos, já é trading a mais, não é? E eu dei um exemplo aqui de nós termos uma posição no under limit e estarmos nervosos porque o jogo está perigoso. Epá, se eu tiver uma posição no under limit e estiver ali nervoso, não é? Se as equipas estiverem perigosas, eu vou sair, há mais jogos, há outros jogos onde a situação do jogo vai estar calma e vai dar para fazer dinheiro. Agora, uma coisa é certa, quando nós estamos nervosos, e vocês vão notar, toda a gente, os convidados, tudo, as pessoas que estão a assistir e tudo, se nós tivermos uma posição no under limit e começarmos a ficar nervosos, 90% das vezes vai dar gol. E 90% das vezes nós vamos perder dinheiro. Conclusão, se nós conseguirmos evitar nem que seja 10% desses 90%, já vai ser dinheiro em caixa. Ok? A seguir, temos aqui, pus aqui dois exemplos de porque é que é importante definirmos a nossa própria estratégia e a nossa própria estratégia, com aquilo que nos sentirmos confortáveis, ok? E temos um exemplo de um trader com uma estratégia desalinhada. Um trader assim tem pouco foco, não estuda, epá, não é visto a sério, isto é uma brincadeira, e vem para aqui brincar aos dinheiros e tal, acham piada a isto. É pouco racional, não tem visão, não quer ser bem sucedido, se calhar é nada, não é? Porque se está aqui a perder dinheiro para tentar ganhar, se está aqui a perder tempo para tentar ganhar dinheiro, é pouco visionário, porque assim investia o seu tempo noutra coisa qualquer, e se calhar era mais bem sucedido, não é? Não tem objetivos claros nem definidos, não é? Não tem uma estratégia definida, que é muito importante, e está sempre em busca do santo grau. Todos nós conhecemos aquelas pessoas que estão sempre à procura da resposta, não é? Da resposta para ganhar dinheiro gratuito. Isso não há, meus amigos. Estamos aqui quatro pessoas e os quatro trabalhamos muito para ser bem-sucedidos. E mesmo assim há dias que não somos bem-sucedidos. Há dias que não correm bem, há dias que tudo corre mal. E nesses dias que tudo corre mal, das duas uma, ou a gente sai a bem ou a gente sai a mal. É sempre assim. Estamos aqui os quatro, eu acho que vocês concordam comigo também. Temos depois um trader com uma estratégia alinhada, não é? Um trader com uma estratégia alinhada é altamente focado. Está focado no seu trabalho, está focado na sua vida, está focado naquilo que está a fazer. Leva o trading como um negócio a sério. Dizer, e falo muitas vezes até com o Rui e digo assim, é pá, Rui, hoje vamos abrir a barraquinha cedo. Estes últimos dias temos aberto a barraquinha cedo, não é? Agora o Rui está a trabalhar o grande torneio que está a haver e então vai ter comigo logo cedo de manhã e então a gente abrimos logo a barraquinha cedo, porque é a nossa barraquinha de vender ações, não é? Nós vendemos ações sobre eventos desportivos, não é? Ele é visto assim, mas é porque eu gosto tanto disto que é a minha barraquinha, é o meu negócio, é espetacular. Eu acho que todos nós, e nós os quatro, adoramos fazer isto porque temos o nosso negócio. Isto é nosso, a nossa performance vai ser refletida nos nossos resultados, né? E todos nós queremos ser bons. Um trader com estratégia alinhada também tem vida lá fora, okay? Há amigos, há familiares, há namoradas, há surf, há futebol, há, sei lá, se quiserem também ir para o balé, estão à vontade para irem para o balé, acho que fazem bem, se isso for benéfico para vocês, se calhar até vou fazer melhor trading depois de uma aula de balé. Eu gosto mais de capoeira ali, de andar aos pinotes, tá. Mas pronto, interessa. Um trader também trabalha os jogos que estuda e não vai sem trabalhar nos jogos, né? Sabe quando é que deve trabalhar, sabe claramente os seus objetivos, define os seus objetivos e tenta atingi-los, ok? E sabe, mais do que tudo, que tem capacidade mental e psicológica para atingir esses resultados. Todos nós que aqui estamos, os quatro, nós definimos objetivos racionais para nós, mas não vamos dizer, epá, eu por exemplo não vou dizer, eu quero ganhar 30 milhões de euros, epá, isso não faz sentido porque eu não vou conseguir, sei que não vou conseguir, o que é que eu vou definir? Uma meta que seja atingível, por exemplo, num ano, eu quero ganhar X no ano, ok? Então vou trabalhar para isso. E também deve saber quando é que está errado e assumir a responsabilidade. Devemos sempre assumir a responsabilidade dos nossos reds. Se for preciso castigar-nos, eu não sei se já falei aqui, mas eu costumo castigar quando não sou bem-sucedido. Eu meto-me de castigo, digo assim, epá, amanhã não faço trading. Amanhã, olha, estás de castigo, depois fico aqui a remoer-me e tal, epá, gostava tanto, mas não pode ser. Tem que ser disciplinado e tal, e então não vou trabalhar nesse dia. É o castigo, né? Para quê? Amanhã vou estar a pensar, epá, o objetivo de castigo, se calhar é melhor eu portar-me bem e trabalhar como deve ser, né? Um trader de sucesso respira trading e adora o que faz. Nós todos adoramos o que fazemos. Adoramos também conhecermos uns aos outros e trabalhar uns com os outros. Eu, pessoalmente, gosto muito de trabalhar em grupo. Gosto muito de trabalhar com o meu grupo e com as pessoas com quem tenho trabalhado nos últimos tempos. Têm todos enriquecido imenso a minha experiência e é essencial, acho eu, pelo menos para mim, é essencial nós estarmos a trabalhar com mais alguém. Nem que seja só com uma pessoa, mas estarmos a trabalhar com mais alguém. Um trader de sucesso desafia-se constantemente a ser melhor. Eu todos os dias, o Rui todos os dias, o Paulo todos os dias e o Nuno todos os dias. Todos os dias nós estamos a desafiar-nos constantemente para sermos melhores. Porquê? Senão vamos estagnar, não vai haver nada de novo, não vai haver nada de melhor e não pode ser assim. A vida é para evoluir. Eu, pelo menos, estou na vida para evoluir, não é? E todos nós aqui, pelo menos os que estamos reunidos, estamos aqui para ser melhores e para vivermos uma vida melhor, não é? E para mim, a mais importante de todas. A característica mais importante de todas é mesmo ser humilde com o mercado. O mercado manda sempre. Se vocês tiverem uma stake de 1000 euros em back e vierem 3000, eles comem e eles não têm medo. Há sempre alguém com mais dinheiro do que nós. É preciso ter muita atenção. Ok? Cheguei ao fim da minha apresentação. Acho que estamos minimamente enquadrados para agora os meus colegas continuarem. Gostava de agradecer ao pessoal que está a assistir hoje. Obrigado por terem estado e por continuarem aqui connosco. É para vocês que nós fazemos isto. Epá, se eu não agradei a alguém, peço imensa desculpa, mas olha, vocês estão sempre à vontade de fazer melhor, que eu vou ver de certeza. Eu vejo os vídeos do Paulo, eu vejo os vídeos do Canberry, eu vejo os vídeos de não sei o quê. Epá, e há muitas coisas que eu já sei, mas às vezes também é bom nós relembrarmos. É? Às vezes é muito bom a gente relembrar, porque a gente esquece e depois quando relembra, é pá, olha, aquela estratégia era boa, deixa-me lá continuar, que eu estava-me a sair bem naquilo. Não é? Obrigado aos meus manos, eles sabem quem são as pessoas que trabalham comigo e estamos juntos. E pronto, e obrigado também ao nosso convidado, Paulo, por teres aceito o convite. Está bom? Olha, Pirata, só aqui uma parte, houve ali alguém que no chat perguntou se depois poderias disponibilizar esse PowerPoint. Epá, não, pessoal, eu não vou disponibilizar o PowerPoint, se quiserem ver bem o vídeo, este PowerPoint é meu, não faz sentido estar a disponibilizar. Não. Pronto, ok. E a dita ali que se calhar disponibilizava-se no grupo do Face, mas pronto, enfim. Não, quando quiserem ver o vídeo e ver mais um bocadinho da nossa conversa, que também é bom. Claro, claro. Bom, e agora passamos então para o Rui, talvez, não? Sim. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Paulo, por estares aqui presentes connosco. Foi não foi propositado, mas nós tivemos, esta é a terceira conversa que temos e isto, no outro dia estava a pensar sobre estas questões e isto parece que é uma trilogia que eu acho que é interessante, dos três temas, são três pilares importantes no, que eu acho, enquanto trader, refleti há um tempo atrás, que são essenciais. Nós tivemos uma primeira conversa sobre controle emocional, Depois tivemos uma segunda conversa sobre gestão de banca. E agora vamos falar sobre desenvolvimento de estratégias, como é que se desenvolve uma estratégia. E digamos que só o ABC, diria eu, de como se poderá desenvolver, de como poderá um trader se desenvolver. Né? Eu gostava de dizer que, enquanto o controle emocional e a gestão de banca, por exemplo, que é uma coisa muito falada, essa não coloca stakes no mercado, efetivamente. Ela não coloca stakes no mercado. Ela não coloca dinheiro no mercado. Ela ajuda, é um suporte, né? Umas coisas estão ligadas com as outras, obviamente. Mas a tua gestão, a tua estratégia, aliás, ela é responsável, essa sim, por tu colocares dinheiro no mercado. Naquele tempo e naquele timing, com aquela odd. Essa estratégia é responsável de facto por colocar dinheiro no mercado. E porquê é que devemos ter uma estratégia? Porquê é que não vamos para o mercado, como eu costumo dizer, fazer trading selvagem? Porquê é que é preciso ter uma estratégia? No meu caso, o que eu acho é que é preciso ter um roteiro, é preciso ter um rumo, é preciso perceber o que é que eu faço quando as coisas não correm bem, né? Se eu faço algo, de que forma é que eu vou reagir ou que decisões é que eu vou tomar quando o mercado funciona de uma determinada maneira ou quando funciona de uma determinada outra, de outra maneira, e não fazer isso de uma forma improvisada, né? Isso é muito importante. E, portanto, eu acho que é por aí, acho que é por esse motivo que é preciso ter uma estratégia. É preciso desenvolver essas estratégias. E normalmente uma estratégia, como é que vem uma estratégia? Eu quase todos os meses, eu devo confessar, no caso do ténis, quase todos os meses tenho ideias que eu testo, não é? E como é que se desenvolve uma estratégia? Com uma ideia, não é? Eu tenho uma ideia, pá, vamos imaginar que eu agora, se eu fizesse isto, tenho uma hipótese, não é? Se eu fizesse isto, será que isto vai dar certo? Já é um caminho, já é uma primeira etapa. Portanto, isto é a hipótese. Se eu fizer isto, pode ser que isto dê resultado. Pode ser que eu tenha ganho dinheiro a fazer isto. A pessoa tem uma hipótese. Depois de ter essa hipótese, vai para o mercado testar, não é? Várias pessoas sabem das conversas que eu tenho no TS. Eu, quando se faz testes, eu não estou de acordo que as pessoas façam testes em modo de treino. Metam dinheiro a sério. A sério não, metam dinheiro, mas dinheiro, nem que seja 50 centavos. Mas metam dinheiro, porque dói. Mesmo que seja com 50 centavos, a pessoa percebe que se as coisas não derem certo, a pessoa vai perceber que aquela hipótese, que aquela estratégia pode não dar resultado. A gente tem uma hipótese, testa essa hipótese, e depois essa hipótese vai dar dois resultados. Ou vai dar uma confirmação, ou de facto vamos ter sucesso, aquilo vai começar a dar dinheiro. Né? E portanto temos uma confirmação da nossa ideia, ou então aquilo vai dar erro. Aquilo não funciona. Então, se não funciona, abandonamos, ou vamos retificar... A nossa estratégia. Vamos retificar, vamos que pá, isto não foi bem formulado, a hipótese, a ideia até é boa, mas isto não foi bem formulado e vamos retificar e vamos fazer algumas coisas para as coisas funcionarem melhor. Ou então as coisas confirmam-se, e se confirmam, se aquilo dá dinheiro, até podemos aperfeiçoar. Portanto, basicamente é isto, é hipótese, teste, erro ou não. E, portanto, basicamente é isto, é a pessoa ter fazer muitos mercados. Eu de ténis, eu faço mais de 3 mil jogos por ano. E, portanto, há sempre ideias que eu tenho. E, portanto, a pessoa testa, dá erro ou confirmação e volta a retificar a estratégia ou abandona. Atenção, que todas as estratégias têm altos e baixos, não é? Todas as estratégias têm altos e baixos. Tem momentos de... Não há estratégia nenhuma que dê... Estratégia nenhuma que dê 100% de lucro em todos os mercados, em todos os dias, todas as horas. Não vale. Aquilo tem uma banda todas as estratégias, tem uma banda, uma margem de mercados que não vamos ter green, não vamos ter lucro. E muitas das vezes, o problema não é esse, é que muitas das vezes nós vamos ter red consecutivamente, em vários mercados simultaneamente. E portanto, o que é que acontece? Podemos estar a testar uma estratégia que até tem valor, mas no início ela pode estar numa fase descendente. Né? E, portanto, testámos isto não está a funcionar. Um mercado em red, dois mercados em red, três, um dia em red, dois dias em red, é pá, calma. Porque tu podes estar a apanhar a estratégia no ponto baixo da estratégia, não é? No ponto na curva descendente. Portanto, dois, três dias é interessante testarmos essa hipótese que nós temos, essa ideia que nós tivemos de funcionar. Outra coisa que eu achava interessante falar era o seguinte, nas estratégias, e é uma coisa muito interessante que eu sempre verifiquei nas estratégias que eu tenho, para finalizar, que é, todas as estratégias têm greens muito, uma estratégia de valor, ok, tu encontraste uma estratégia de valor, tu vais encontrar uma estratégia de valor e ela vai ter pontos de greens muito altos, de lucros muito altos e de reds que eventualmente podem ser altos também. Mas uns anulam-se com os outros. Portanto, aqueles valores que nós temos, ei, eu ganhei, enfim, ganhei 3 stakes, estou todo contente. Não? Mas as pessoas esquecem-se que isso é para compensar quando tu tiveste um red de 3, 4 stakes também ontem, no mesmo dia. E portanto, o que é que sobra? O que sobra são os greens normais. Portanto, os greens altos anulam-se com os reds altos. E o que sobra são aqueles greens de 30, 40%. Portanto, e isso foi um padrão que eu encontrei em todas as estratégias que tentei desenvolver. Portanto, não fiquem assustados se vocês encontrarem uma estratégia de valor e tiverem greens altos e reds também muito altos. O que sobra são os greens normais, de eventualmente 50%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80% da tua stake. Não é? E, portanto, isso é interessante. Resumindo e concluindo, porque é que é importante ter uma estratégia? Para definir um rumo, para definir um norte. Como é que se define uma estratégia? Tendo uma ideia, uma hipótese, testar essa hipótese. Confirma se essa hipótese está certa, essa ideia está certa ou está errada. Se está errado, abandonas. Se está certa, continuas, não é? E, portanto, não abandoná-la de uma forma prematura. Porque, às vezes, uma estratégia dá muito tempo. Dá muito trabalho a fazer. Não é? Tem vários estratos, tem várias camadas, por assim dizer. E, por outro lado, não ficar, enfim, em pânico quando temos redes muito altos e greens, porque esses redes muito altos vão-se compensar, de alguma forma, com greens muito altos. E, portanto, o que sobra são os greens normais. Isso foi um padrão que eu sempre encontrei. Não? Acho que é isto. É isso. Estava para aqui já entretido aqui várias questões a surgir. Pelo menos estavam muito calados no chat. Bem, Paulo, o que é que tens a dizer? Só umas breves palavras sobre desenvolvimento de estratégias. Ok, eu no meu caso, antes de mais eu concordo com muitas das coisas, com todas as coisas que foram ditas aqui pelos nossos colegas traders também, portanto, não estando a repetir, o que eu podia dizer era que, em relação ao meu exemplo em concreto, a minha forma de trabalhar baseava-se, na verdade, numa estratégia, não é? A estratégia tal, a estratégia prática, era sempre a mesma, ou é sempre a mesma quando eu trabalho sozinho. Que é uma ideia muito simples, mas difícil de pôr em prática. Mas a ideia é sempre esta. Eu aceito fazer uma aposta quando o risco, ou dito de outra forma, faz mais sentido, eu aceito fazer uma aposta quando o prémio me compensa o risco que eu corro ao aceitar essa aposta, ok? E esse é o princípio, é a minha estratégia principal. Ou seja, no caso... a ser fácil de entender no caso de um mercado com duas seleções. Por exemplo, o exemplo do ténis é perfeito, não é? Ou ganha um ou ganha outro, mas no futebol também temos mercados de duas seleções, por exemplo, se um jogo vai ter mais ou menos que 2,5 gols, por exemplo. Se eu acho que é mais provável haver mais que 2,5 gols e a odd está acima de 2, ou está a 2 sequer, basta estar a 2, eu aceito fazer essa aposta. Porquê 2? Porquê acima de 2,5? O que é que isto quer dizer? Não querendo ser muito teórico, mas isto é um conceito-chave das apostas e poucas pessoas, na verdade, entendem, ou poucas pessoas pararam para perceber ou para tentar perceber isto. A odd justa é obtida por uma fórmula, e essa fórmula é o inverso da probabilidade, ok? Se eu acho, por exemplo, que um jogo tem 60% de probabilidade de ter mais que 2,5 gols, a minha odd justa será o inverso de 60%, ou seja, 1 a dividir por 0,6. Isso vai dar uma odd menor que 2. Okay, não sei fazer essa conta de cabeça, mas sei que dá uma odd menor que 2. Se eu tenho disponível para apostar a uma odd superior a 2, porque este 2? Este 2 é a odd mágica dos 50%. Né? Se nós fizermos o inverso de 50%, dá exatamente 2. A odd 2 é a odd de exatamente 50%. Nesse caso era uma odd justa, não há mais ou menos possibilidades de haver mais ou menos que 2,5 gols. A possibilidade está mesmo justa. E nesse caso, se eu achar mesmo que... Olha, não sei, acho que este jogo tanto pode ir para mais como para menos. Está ali 50-50 e a odd está a 2, não faço nada, não tenho nada para fazer nesse mercado. Mas se a odd estiver desajustada em relação a quê? Desajustada em relação àquilo que eu acredito, em relação à análise que eu faço, então neste exemplo que eu vos dei, eu apostava a favor. Se pelo contrário, eu até achava que era mais provável que o jogo tivesse mais que 2,5 gols, mas a odd estava muito alta, ou estava muito baixa, então aquilo que eu faria é, se a odd está muito baixa, e eu aposto contra, apesar de eu achar que isso é o mais provável que vai acontecer, ok? Esta sempre foi a minha estratégia desde o início ao trabalhar com os jogos. Por exemplo, agora, amanhã vamos ter a final da Liga dos Campeões, Real Madrid, Juventus. Eu imagino, não sei como é que funcionam aí as vossas, como é que costumam funcionar, as perguntas que vos colocam no chat, mas quase que apostaria que uma delas é: e então o que vocês acham que vai acontecer amanhã? Epá, eu tenho que dizer honestamente, eu não faço ideia, mas é que não faço ideia mesmo, não sei o que é que vai acontecer amanhã. Eu não sei se vai... Epá, porque eu não me surpreendo que aconteça qualquer uma das coisas, não me surpreendo que o jogo acabe 0-0, que o jogo acabe ali fechado e que acabe 0-0, não me surpreendo que tenha muitos golos, tem atacantes com muita qualidade para desmontar aquelas defesas e para haver muitos golos. Não me surpreende que ganhe a Juventus, não me surpreende que ganhe o Real Madrid, não me surpreende que acabe empatado. Mas surpreenderia-me, mas ficaria surpreso se acontecesse uma coisa, que era eu chegar ao final desse jogo e não me aparecer oportunidades com valor claramente esperado positivo e que eu não conseguisse ganhar dinheiro com esse jogo. Não quer dizer que eu seja... enfim, não estou a autoelogiar. Estou a dizer que um jogo como a Liga dos Campeões, com tanta liquidez, com tantas oportunidades para entrarmos, com tantas para entrarmos e sairmos, para fecharmos as nossas posições, é muito difícil, com tanta liquidez é muito difícil que não apareçam oportunidades para aplicar estratégias de valor e ganhar dinheiro com isso. Eu posso dizer que ao longo da minha carreira, pá, não me lembro de ter perdido dinheiro numa final da Liga dos Campeões, numa final de um campeonato do mundo, jogos com muita, muita, muita liquidez. Então a estratégia é mesmo essa, é relativamente simples. O que é que não é simples aqui? O que não é simples é esta frase simples que eu disse, mas que não é tão fácil chegar lá. É eu dizer assim: eu acho que este jogo vai ter muitos golos. Eu acho que a probabilidade deste jogo ter muitos golos é de 60%. Ora, esta frase, isto é que é difícil de chegar lá. Como é que eu chego a esses 60%? Como é que eu acho que um jogo vai ter muitos golos? E quanto? Quanto é que eu acho que o jogo vai ter muitos golos? Isso... só depende, primeiro, desta capacidade inata que cada um tem que ter ou não para as apostas. E depois, sim, é ajudado pela experiência, pelo acumular da experiência, pelo acumular de ver muitos jogos e passar por muitas situações, que nos ajuda a formular realmente essa probabilidade. Mas a maior parte das pessoas que eu conheço e que apostam, não estou a dizer das pessoas que ganham dinheiro de forma consistente nas apostas, porque essas percebem isto. Eu estou a dizer, a maior parte das pessoas que apostam não dominam este conceito. O conceito delas é: o que é que achas que vai acontecer logo à noite? O Benfica vai ganhar, então vou apostar a favor do Benfica. E vão ao placar apostar a favor do Benfica. Não é? Por definição, alguém que aceita apostar a favor, seja de quem for, com as odds que o placar tem, é alguém que nunca pensou, nunca fez este exercício de perceber a odds justa, não é? E apostar com valor. Porque se o fizesse, facilmente chegaria à conclusão que não é possível apostar com valor em qualquer circunstância. Enfim, numa plataforma como o Placar, aquela que nós temos nesta altura disponível em Portugal. Pronto, dito isto, posso acrescentar o seguinte. Nesta altura, conforme alguns de vocês sabem, porque fazem constantemente esta pergunta quando eu faço estes esclarecimentos, nesta altura estou entretido a construir robôs e a trabalhar com robôs. Nesta altura até dedico mais tempo a trabalhar com robôs do que a trabalhar eu próprio. E como é que se definem estratégias para os robôs? Olha, isto é que é algo que acho que podia acrescentar aqui, que não me lembro até provavelmente de ter falado notação dos investimentos que tenha tido a oportunidade de fazer. Eu já vou lá. Antes de responder a essa questão, deixa-me só responder a duas coisas muito rápidas relacionadas com o robô. Dois mitos que existem relacionados com os robôs. Antes de mais, o robô é simplesmente um programa informático que permite fazer apostas com base em condições se. O que é que isto quer dizer? Um algoritmo. Algoritmo, exato. Se eu fizer uma condição do tipo, imaginem, vou desenhar aqui um robô, se o jogo chegar ao intervalo 0-0 e tiver havido mais que 10 remates e a odd do empate estiver superior a 2, tu apostas que... Eu disse a odd do empate, não era a odd do empate. E se a odd do empate estiver inferior a 2, tu faz um lay ao empate, ok? Estou aqui a dizer uma série de condições se e uma consequência, uma aposta para o robô fazer. Pronto, é isto um robô. Há muitas pessoas que estão a temer e que estão a culpar os robôs pelo decréscimo de liquidez que realmente se tem verificado nas... a vossa aposta na Betfair. Eu digo-vos o seguinte, não há mesmo nada a temer em relação aos robôs, antes pelo contrário, eu diria que quanto mais robôs houver no mercado, maior será a liquidez, e posso-vos dar o meu exemplo pessoal. Eu fico todo contente quando estou a trabalhar eu, sem os meus robôs, e encontro um robô no mercado, porque a partir daí isso passa a ser um desafio para mim. Aquilo que eu tento fazer quando encontro um robô no mercado é perceber como é que o robô funciona, a que estímulos é que ele responde, e depois pôr o robô a fazer aquilo que eu quero. Aí tu fazes, aí a tua stop loss é quando isto sobe 3 ticks, então vamos subir 4. E o robô faz-me ali a stop loss ao preço que eu quero, e depois eu vou vender à minha odd com vantagem, ou seja, vou fazer ali um trade à custa do robô, e posso estar ali o tempo todo até o robô chegar ao limite da... Que ele definiu. Mas isto para vos dizer, eu fico mesmo contente quando apanho um robô, quando estou a trabalhar no mercado e apanho um robô. Desde que nós percebamos como é que eles funcionam, depois é possível virá-los contra eles próprios e pô-los a trabalhar para nós, o robô dos outros. Eu sei que quando eu tenho os meus robôs, que há quem faça isso aos meus robôs, e sei que há jogos que eu perco dinheiro porque alguém os virou contra mim, não é? Os outros em meu proveito. Agora, a diferença é que enquanto eles estão a fazer isso num jogo, não é? Num jogo das 4 da tarde, estão outros 100 jogos às 4 da tarde a decorrer, e portanto o meu robô os meus robôs, do meu exército de robôs, está a perder dinheiro nesse jogo, mas estão a ganhar dinheiro em 99. E o valor esperado deles todos é positivo, ok? Diluir o risco, não é? Chama-se isso diluir o risco. Diluir o risco por vários jogos, exatamente. Sim, sim. Outra nota que eu queria adicionar àquilo que tu disseste, Paulo, é o que é que o Paulo falou? O robô é um conjunto de regras matemáticas, não é? Se o ser humano conseguir perceber aquilo que o robô está a fazer, o ser humano, a partir daí, entra em vantagem. Okay? Por isso vocês pensem bem em desconstruir um robô, porque vão haver pessoas a olhar para o mercado. Enquanto vocês vão estar na praia a curtir e a pensar que aquilo está a dar dinheiro, na verdade há pessoas a olhar para ali e a ver o que é que o vosso robô está a dizer. Continua, Paulo, desculpa. Sim, então, já agora então, indo encontrar aquilo que estás a dizer, não se esqueçam que o robô, a maior limitação de todas do robô é que o robô é estúpido. Os robôs são estúpidos. Os robôs não têm capacidade de perceber que alguém está a gozar com eles, e até diria mais, os robôs não têm capacidade de perceber o óbvio. Eu posso-vos contar esta história que eu já partilhei, mas que, pronto, que agora eu acho engraçada, mas na altura, quando aconteceu, não achei de todo. Que é, nós desenvolvemos uma vez um robô que ia buscar, ia tentar perceber quando é que um jogo ia ficar sem golos, ia ficar 0-0. Tentámos perceber, apanhar os 10-0. E esse robô ainda está nesta altura a funcionar connosco. Foi um projeto válido, foi um projeto que resultou. Mas no princípio, nós estivemos a estudar as hipóteses todas. Ok, há poucos formatos, certo. O histórico dá poucos gols entre estes jogos. Sim, os últimos jogos destas equipas nas várias competições, há poucos jogos. Pá, uma série de coisas, uma série de fatores, uma série de inputs. A odd está aceitável, ok. E então levámos o robô ao vivo e ele ia encontrando jogos em que ele entrava, mas nós estávamos a perder mesmo dinheiro com o robô, e depois percebemos o que é que estava a acontecer. É que dentro destas condições todas que nós colocámos para o robô, esquecemos de dizer uma. E uma era que o robô vai apostar que vai ficar 0-0 desde que não tenha havido um golo. Esquecemos de dizer esta seleção. E então, havia jogos que tinham poucos remates, que a odd estava fantástica porque depois no correct score ela ia para 1000 e portanto cumpria os nossos critérios, não é? De ser modo valor. Pá, tudo batia certo, mas claro, já estavam 1-0 para qualquer uma das equipas e o nosso robô apostava que o jogo ia ficar 0-0. Portanto, a menos tivesse uma sorte incrível que o golo fosse retroativamente anulado, era uma aposta com claro valor esperado negativo. Pronto. Isto, um humano nunca faria esta aposta, não queria dizer que um jogo ia ficar 0-0 já tendo havido golos. Porque é estúpido, sim, aceitou-nos fazer essa aposta e fazer-nos perder dinheiro nessa altura. Pronto. Outra coisa então às vezes apanho essas situações, estou sempre atento, principalmente quando os golos são anulados, em que aparece nos radares que foi golo, quando o mercado reabre, normalmente aparece dinheiro ou odds injustas. Tenta aproveitar. Ok, pode também não ser, não é? Aí há pessoas que podem não estar a ver o jogo, e porque lá está, porque vem no radar que é golo, tentam ali tirar proveito. Pode não ser, mas também pode ser, sem dúvida, sim. Outra coisa que eu queria dizer em relação aos robôs é que eu recebo muitas mensagens, vejo comunicações no sentido de: epá, eu não estou a ter muito jeito com as apostas, não estou a ganhar dinheiro de forma consistente nas apostas, mas epá, se calhar se eu fizer um robô, então aí já vou conseguir ganhar dinheiro com as apostas. Se calhar é isso que me falta, eu estou a fazer mal as coisas, estou a apostar eu próprio quando o que eu preciso é ter um robô para fazer as apostas por mim. Nada mais errado, ok? Nada mais errado. Diria que vocês deveriam perceber que O ser humano, vou fazer outra abordagem, o robô consegue fazer, deixem-me dizer ainda outra abordagem, nós o ser humano, nós conseguimos fazer tudo o que os robôs conseguem, o contrário é que não é verdade, ok? Sendo que os robôs têm a vantagem de não se cansarem e de poder estarem a trabalhar em mais jogos do, em simultâneo do que nós, os humanos. Mas o que eu quero dizer com isto é o seguinte. Por exemplo, eu, a minha forma de trabalhar é, eu acho que, imaginem no jogo da manhã, se o Real Madrid estiver a jogar melhor do que a Juventus, eu aceito apostar a favor do Real Madrid ou fazer um lay à Juventus. Okay? Mas este conceito é um conceito que eu não consigo aplicar ao robô. Eu não consigo explicar isso. Eu não posso dizer ao robô o seguinte, olha, se o Real Madrid estiver a jogar melhor, tu apostas a favor do Real Madrid. Eu não posso dizer isto. Isto não é uma condição se, não é uma condição que o robô consegue medir. Okay? Isto é, esta interpretação do Real Madrid estar a jogar melhor é uma coisa que só nós, os humanos, conseguimos fazer. Eu posso tentar chegar lá e dizer, se o Real Madrid tiver mais remates que a Juventus e tal, mas não é bem a mesma coisa, ok? O que eu quero dizer é que o processo de construção do robô foi bastante limitativo para mim. Eu não consigo que o robô faça uma percentagem significativa daquilo que eu faço, antes pelo contrário, né? Mas enfim, nesta altura consegue fazer o suficiente para ser lucrativo e eu aceito o trade-off entre qualidade de vida que eu agora tenho com os robôs e aquilo que me obrigava para ser eu a trabalhar, é algo que eu agora prefiro ter os robôs. Pronto, mas isto para dizer que pode haver pessoas que são bons, conseguem ganhar dinheiro de forma consistente sozinhos e não conseguirem ganhar dinheiro com os robôs. Haverá pessoas que conseguem ganhar dinheiro sozinhos e conseguem com isso também criar robôs para ganhar dinheiro de forma consistente também. Mas não há o contrário. Não há pessoas que não conseguem ganhar dinheiro de forma consistente sozinhos, mas depois conseguem ganhar dinheiro com os robôs. Porque, como eu digo, tudo aquilo que o robô consegue fazer, nós, os humanos, conseguimos fazer. E se nós sozinhos não conseguimos ganhar dinheiro, não vamos conseguir explicar a um robô como é que ele tem que fazer para ganhar dinheiro. Mas era... deixa-me só dar uma chega. Eu estava a ouvir, estava à espera disso também para intervir, mas ainda bem que já deu uma chega, que é o seguinte. Quando o Paulo, que é uma figura aí mediática, falou pela primeira vez de robôs, eu lembro disso há uns meses atrás, que era um ano e tudo mais... Aqui a comunidade de traders ficou histérica, não é? Poxa, o cara, o gajo agora faz robôs, isto é muito fácil, não é? Eu não ganho dinheiro a fazer trading, mas se eu fazer umas programações, isto é muito fácil, eu ponho isto a programar e vou-me embora, e isto funciona. E portanto, eu agora vou fazer a pergunta, e vou provocá-lo novamente para reforçar essa ideia. Eu acho que ainda anda muito trader aí a tentar queimar etapas, ou seja, não tem consistência a fazer trading e já quer fazer um robô. Não tem consistência a fazer, nem sabe bem o que é um back-olay, vou exagerar que é para as pessoas ficarem mais claras, não sabe bem o que é um back-olay, nem sabem como é que fecha uma aposta em termos manuais e depois querem já fazer um robô. E portanto queria que desenvolvesse mais isso mais um bocadinho, porque acho que tem alguma responsabilidade, entre aspas, quando falam em robôs, o pessoal fica um bocado histérico. Eu, por exemplo, eu acho que só vou conseguir... Eu acho, não. Eu hoje teria ferramentas para fazer um robô hoje, agora. Mas eu quero amadurecer, eu só vou daqui a, se calhar, a 2 anos fazer um robô. E, portanto, o que é que achas sobre isso? Enfim, concordo. Então, e olha, se calhar eu consigo responder à tua pergunta explicando exatamente como é que se fazem estratégias para os robôs e para que as pessoas percebam que lá está, como tu dizes, não é possível queimar etapas. Se não conseguimos ganhar dinheiro de forma consistente nós próprios, nunca vamos fazer um... Não é possível fazer um robô ensinar um robô a ganhar dinheiro. Como é que se fazem então estratégias, como é que se envolvem estratégias para os robôs? Diria que há duas formas de fazer estratégias, pelo menos são essas as que eu aplico para os meus robôs. Uma é, com a minha experiência de apostador e de conhecedor de futebol, jogo que eu domino, eu, imagina, percebo que epá, estão a haver tantos golos nos primeiros 15 minutos, pá, estão mesmo tantos golos. Se calhar, se nós apostássemos que nos overs, nos primeiros 15 minutos, estou a fazer suposições, não é? Se calhar isso era uma estratégia positiva. O que é que eu faço? envio esta estratégia, este meu pensamento para o informático, estatístico, e ele trata dessa estatística toda, vai analisar, vai pôr o nosso robô a correr, e este hipotético robô a correr nos jogos passados, e vai chegar com uma conclusão, e vai nos dizer, olha, se nós tivéssemos feito sempre isto nos últimos 2 anos, ou seja, apostar nos overs nos primeiros 15 minutos, é um robô que inventei agora, nós estávamos a ganhar ou a perder X dinheiro. Posso já agora dizer que a maior parte das ideias que eu tenho assim, a resposta é, opa, se nós fizéssemos sempre isso, estávamos a perder dinheiro. Okay? Mas, depois, os robôs costumam ser refinados, é dizer-me assim, olha, na verdade, se nós fizéssemos sempre isso, em todos os jogos, nós estávamos a perder dinheiro. Mas, se nós, por exemplo, ignorarmos os jogos das taças, este robô já estava a dar dinheiro. Ou se, por exemplo, se nós ignorarmos os jogos, olha, nós agora passamos por uma fase do final da época, onde já havia jogos em que já estava tudo decidido, não é? Se nós eliminarmos os jogos onde participam equipas que já não têm nada a ganhar ou a perder, esta estratégia já era uma estratégia lucrativa. Pronto, então começamos a desenvolver o robô a partir de uma ideia que eu, enquanto apostador, tive. Outra forma de desenvolver estratégias para os robôs é o contrário, é vir o informático com uma estatística de valor e é dizer-nos, olha, se nós nos últimos 2 anos tivéssemos feito sempre isto, nós estávamos a ganhar dinheiro. E depois, a minha capacidade de apostador tem que ser capaz de analisar aquilo e dizer, opa, olha, tens razão, eu acho que, ok, isto é um facto indesmentível, não se discute, aquilo que ele está a dizer é, se tivéssemos feito sempre isto durante 2 anos estamos a ganhar dinheiro, não estou a discutir isso, mas o meu trabalho é perceber, não é se nós tínhamos ganho sempre dinheiro, é se isto é repetível para o futuro. Ok, isto aconteceu nos últimos 2 anos, mas no futuro vamos continuar a ganhar dinheiro se replicamos isto, se continuamos a fazer isto? Eu vou-vos dar um exemplo do que é que eu vos estou a dizer. Eu dava este exemplo aos meus alunos quando eu dava aulas. Eu levava uma caixinha com dados e dava um dado a cada aluno meu e pedia-lhes para lançarem os dados quando nós estávamos a falar aqui dos robôs. Cada um lançava um dado. Okay? Estávamos numa sala, cada um lançava um dado. E vocês não imaginam as estratégias engraçadas que eu conseguia fazer com base numa coisa que, por definição, é completamente aleatória, o lançamento do dado. Não é? Eu conseguia chegar a conclusões do tipo, olha, se nós lançamos o dado mais perto da janela, nós temos mais pontos. Não é? Porque naquele conjunto de lançamento de dados, os alunos que lançaram mais perto da janela tiveram em média mais pontos do que os outros que lançaram mais para ali. Não é? Eu conseguia chegar a conclusões do tipo, não é? Que quem lança primeiro o dado consegue ter em média mais pontos do que quem lança depois, percebe? Ou seja, o que eu estou a dizer é que estatisticamente estava comprovado, ou seja, de facto, se nós, no passado, se nós tivéssemos apostado dinheiro por cada pintinha, vamos dizer assim, estávamos a ganhar dinheiro se apostássemos nos alunos que lançaram perto da janela e nos que lançaram primeiro, mas a minha capacidade enquanto apostadora, ou o meu trabalho enquanto apostadora, é olhar para isto e perceber isto no futuro não é repetível, isto não faz sentido eu apostar. Quem vai lançar um dado aleatório perto da janela vai ter mais pontos. E então tem que ser capaz de dizer ao estatístico, olha, opa, ok, esta estatística é muito bonita, mas nós não vamos seguir isto. Isto não tem sentido. Força, força. Paulo, volto a focar a minha pergunta num determinado sentido, essencialmente para as pessoas que nos estão a ouvir, que é o seguinte. E a pergunta que eu faço é, a criação de robôs é um processo evolutivo? A última fase, digamos, de evolução de um trader ou não? Eu ponho a pergunta desta forma. Eu começo a fazer trading e desenvolver robôs numa primeira fase ou não? Ou, não, sem dúvida, sem dúvida. Como eu acho, na minha opinião, começo a trabalhar em altos e baixos, a rebentar bancas, a fazer isto, a fazer aquilo, a fazer testes e depois chega a um patamar tal, e isto é a minha opinião, eu estou a provocá-lo com esta pergunta. E o último patamar será a minha êxtase, digamos, se isto fosse no Júlio, o meu cinturão negro, terceiro Dan, seria a criação de robôs, sim ou não? Não, sim. Respondendo diretamente à tua questão, sim, sem isso dúvida. Mais para as pessoas que me estão a ouvir, porque as pessoas pensam, pá, claro. Eu amanhã comecei a fazer treino, abri uma conta na Betfair e vou começar a fazer robôs. É o que muitas da gente, das pessoas que me cruzam, falam isso. Claro, eu se calhar, pronto, eu até agradeço que me façam chegar esse feedback, porque percebo que se calhar não me explico bem e se calhar não passei a mensagem correta. Mas pronto, mas agradeço essa observação para ter a oportunidade de deixar claro que eu não diria que será a última fase, não é? Eu continuo com vontade de aprender e de fazer mais coisas, o robô vem depois de toda a experiência. Como eu digo, se nós não conseguimos ganhar dinheiro sozinhos, não conseguimos ganhar dinheiro fazendo um robô, isso não, seguro. Pronto, e já agora para concluir, a última fase do robô, que pronto, já não tem propriamente a ver com a estratégia, isso é o informático que faz, não é? Nós, quando eu e o estatístico estamos de acordo que temos aqui alguma coisa efetivamente com valor esperado positivo, entregamos isto ao informático e ele é que trata do robô em si, não é? Por isso também todas as perguntas que me fazem, e sem ser mais, e sem visual, não sei o que, pá, não faço ideia, mas é que não faço a mesma ideia, eu sou só apostador, não sou informático, não sou estatístico, eu não sei, não consigo, e eu olho para as formas que o meu colega matemático estatístico me apresenta para me convencer que que o robô será lucrativo, eu não percebo mesmo as formas, agora percebo é o conteúdo, consigo perceber, como eu digo, se aquilo será repetível ou não no longo prazo. Tá, e então, é isto. A minha a forma de fazer estratégias para robô. É isso, mais ou menos. Tenho aqui umas coisas perguntas, não estou aqui muitas perguntas, portanto, vejam lá, se quiserem, sejam um bocadinho mal de versão novamente ou não. Epá, eu gostava de fazer uma pergunta ao Paulo, se pudesse ser. Paulo, eu gostava de saber quais é que neste momento são as tuas ligas, neste caso tu és um trader só focado no futebol. Gostava de saber quais são as ligas que mais gostas de trabalhar e porquê. Só uma característica ou outra que aches interessante nessa liga para trabalhar. Ok, pronto. Quando sou eu a trabalhar sozinho... Sim, para tu trabalhares, sim. Eu gosto mais da espanhola, sempre gostei muito da espanhola, mas claro, também gosto muito da liga inglesa, aquele fantástico, gosto muito. Tenho feito também alguns jogos da liga alemã, também é uma liga que está a merecer a minha atenção nos últimos tempos. Sim, pronto, mas dito isto, se calhar... Não respondendo diretamente à tua pergunta, mas dizendo algo que acho que pode ser útil. No início, eu trabalhei com todas as ligas. Eu posso, quando eu digo todas, todas não, mas estou a dizer que trabalhei com a segunda divisão finlandesa ainda. Trabalhava do início... do início do dia, eu montava a minha barraquinha, não é? Seguindo o vosso... a vossa analogia, desde que acordava até o final do dia, eu enchi o meu telhado com parabólicas para poder assistir ao maior número de jogos possíveis, e trabalhava com todas as ligas, e essa, com todas as ligas que passavam na televisão, e essa experiência toda que eu consegui acumular ao longo desse tempo, foi muito importante para, lá está, conseguir chegar a esta tal odd de valor que falava no início da minha intervenção, para conseguir e perceber e diz-me outra coisa. Como é que cheguei a esse valor justo. Sim. Uhum. E diz-me outra coisa, naturalmente temos aqui uma liga onde se trabalha com 9 segundos e uma liga onde se trabalha, por exemplo, a inglesa, não é? Com 5 segundos. De que forma é que essa diferença no tempo de entrada afeta os teus resultados? Ah, sim, eu prefiro, mas sem dúvida, sim, prefiro muito mais trabalhar com jogos com liquidez, com o delay, não é? Em que nós podemos entrar com o delay mais curto possível, como no caso da Liga B, ou dos jogos da Liga dos Campeões, do que com delays maiores. De resto, a minha forma de trabalhar é completamente diferente. Uma coisa são 4 segundos, e 4 segundos dá para fechar até um contra-ataque perigoso, por exemplo. Exatamente. Dá para fechar a minha posição num contra-ataque perigoso. Pá, 12 segundos dá para, a não ser, já agora, a não ser que, for, que seja o Ederson a mandar aquele pontapé que ele tem aí, nem 4 segundos chegam para, para fechar um contra-ataque. Mas 12 segundos, quer dizer, dá tempo para ser marcado um pontapé de baliza. 12 segundos dá tempo para ser canto a favor. Dá tempo para tudo, sim, sim, dá tempo para tudo. E, não é? E eles recuperarem a bola e marcarem golo. E nós às vezes até 5, não é? Às vezes nós temos uma posição e sofremos um golo contra nós, não é? E mesmo esses 5 segundos nós tentamos fechar e não dá para fechar. Exato. Oh, Nuno, vê lá se há aí perguntas ou algumas perguntas. Ah, perguntas. Já estão a ouvir bem, não é por isso? Não, mal, mas fala devagar. E não está. Paulo Rebelo, qual foi o ano em que sentiste uma maior evolução no trading e que foi mais difícil para te adaptares a essa evolução? Ok. Pá, não tenho uma resposta assim. Não tenho uma resposta de valor para te dar, verdade. Eu diria que foi o primeiro, não é? Foi o ano em que eu comecei a perceber, pá, tenho aqui alguma coisa concreta, alguma coisa, pá, de valor mesmo. A minha evolução foi muito rápida, foi algo que foi muito instantâneo. Pá, e terá sido logo aí nesse primeiro ano que eu, enfim, o mais importante e o mais saboroso em toda a minha vida. Depois, a partir daí, foi um crescimento constante, ok? Mas esse primeiro foi mais importante. Eu posso dizer, olha, uma história que eu nunca contei. Nunca contei, de certeza. Bom, posso temos dizer um exclusivo, que, não? Um exclusivo. Um exclusivo. Eu posso-vos dizer que o primeiro dinheiro que eu levantei da Betfair, e eu mandei vir o cheque. Eu sabia que era mais caro, que tinha que pagar por me enviarem o cheque pelo correio, que ia ter que pagar para descontar o cheque no banco, podia ter simplesmente levantado para o Skrill, na altura era o Moneybookers, podia ter levantado diretamente para o banco, era tudo mais rápido e mais barato, mas eu quis mesmo. Quis mesmo ver ali o cheque para ter algo físico, sabem, em que eu pudesse agarrar e perceber, opá, isto é mesmo verdade, isto está mesmo a acontecer. Durante muito tempo eu estava mesmo em êxtase de perceber, opá, isto é mesmo possível, eu acho mesmo que vou conseguir ganhar dinheiro de forma consistente, haver jogos de futebol, opá, sobretudo para quem vinha da vida que eu tinha, quando digo da vida que eu tinha, é pá, eu tive uma vida complicada até então, tinha que trabalhar, estudar ao mesmo tempo, e obviamente naquela altura ainda não tinha qualificações, e os meus trabalhos era nas obras, e era no McDonald's, e era por aí, e então, pá, comparar tudo isso com ficar em casa a ver futebol e a ganhar dinheiro com isso, era algo que custou-me acreditar nos meus primeiros tempo, lá está, no tal primeiro ano. Pois foi uma coisa. Estou aqui um apontamento, ele estava-se a referir mais era à evolução do mercado e não à tua evolução. À evolução do mercado? Sim, foi o único que fez a maior evolução no trading, então estava-se a referir mais ao mercado. Desculpa, acho que não estou a conseguir perceber. A evolução do mercado, como assim? Eu posso dar uma chega relativamente ao ténis, eu acho que é relativamente a isso. Por exemplo, eu quando comecei no ténis há 5 anos, eu notava que havia, como é que eu posso dizer, o mercado era muito imaturo, portanto havia coisas que eu fazia, aquela famosa estratégia, por exemplo, bem conservador, ia funcionando, o mercado está cada vez mais adulto e há coisas que eu fazia há 5 anos que eu não posso fazer agora, ou há 4 anos que eu não posso fazer agora. Eu acho que é mais por aí, Paulo, não sei. Estratégias, ou reportando até um bocadinho atrás através dos robôs, será que os robôs hoje funcionam bem e daqui a um ano vão funcionar bem? Só que o mercado não está mais adulto, acho que é mais por aí. Ok, então se calhar eu explico porque é que eu não entendi bem a pergunta. É que eu nunca utilizei uma estratégia plana, sabes? Estou, lá está, agora deixo-me esse exemplo. Olha, eu fazia back ou favorito ou servidor, seja o que for. Eu nunca utilizei uma estratégia plana no futebol. Eu nunca... lá está, enfim, não vale a pena repetir. Nunca fiz a minha estratégia desde o princípio, sempre foi analisar o jogo e tentar, lá está, fazer apostas de valor, tentar perceber que equipa é que estava por cima do jogo, tentar estar com essa equipa ou contra a outra, e a favor do mercado também, não é a favor do tempo. Pá, e sempre foi isso. Então, não notei, enfim, eu fui notando, eu à medida que o tempo foi passando, foi sendo cada vez mais fácil para mim ganhar dinheiro. Porquê? Porque a liquidez foi sendo cada vez maior. Estou a falar no início. Agora, há cerca de 3 anos, acho que a Betfair já deu aí um ponto de inflexão e agora, pelo contrário, estamos a ter cada vez menos liquidez e é algo que me preocupa muito. Não sei se vocês têm essa percepção. Sim, sim. Mas é algo que preocupa muito. Eu acho que o facto... Eu não sei se vocês sabiam disso. Não sei se vocês sabem. Sabes uma coisa? Eu acho que falta mais dinheiro às odds altas. Por acaso no ténis eu não noto isso. Eu acho que não sempre muito dinheiro no mercado. Sinceramente. Continua a haver, ainda há muito dinheiro. O que eu estou a dizer é que há menos. E o que há sem dúvida é que... Imagina, olha um exercício fácil de fazer. Se... nós, há 7 anos atrás, a Liga dos Campeões, a final da Liga dos Campeões, que nós vamos ter na próxima semana, não é? Amanhã. Se a Liga, a final da Liga dos Campeões, isso era uma Carlsberg a brindar à final da Liga dos Campeões? Não? Não, era uma Radler. Ah, pronto. Se a final da Liga dos Campeões deste ano tinha sempre mais liquidez do que a final da Liga dos Campeões do ano passado, e a final da Liga dos Campeões do ano seguinte tinha sempre mais liquidez, mas muito mais. Por exemplo, chegar ao Match Odds e perceber que tinham sido transacionados muito mais dinheiro, muito mais euros do que na final do ano anterior. Agora, por exemplo, da Liga dos Campeões, a primeira que eu fiz teve 9 milhões de transacionados. Hoje em dia, epá, não tem nada a ver, não é? Exatamente, exatamente. Olha, ver o mercado do snooker, Paulo, não sabes, mas pronto, trabalho muito com, faço muito trading em snooker e é um mercado que nota-se, pá, está constantemente a aparecer mais dinheiro, nota-se uma evolução muito grande. Ok, mas no global, eu diria que está a desaparecer dinheiro da Betfair. Por várias razões. Razão. Quem encontras, Paulo? Olha, é que tens não alguma é razão. Eu não é preciso ir mais longe, eu não sei se vocês sabiam, mas nós, Portugal, éramos o terceiro país com que injetávamos mais dinheiro na Betfair. Nós tínhamos uma expressão muito grande. Digamos, muito primeiro Inglaterra. Não sei quem é o segundo, nós éramos o terceiro. E na Inglaterra, possivelmente. Ficamos sem nós, ficando sem Portugal. Foi um player muito, muito importante que saiu. E, portanto, só nós saímos, já foi muita liquidez que desapareceu. Mas não foi só nós, não é? Se nós percebemos todas as dificuldades que a Betfair tem tido ao longo do tempo, para, quando digo dificuldades, digo mesmo dificuldades legais, não foi só em Portugal que nós tivemos problemas, não existe a Betfair, pelo menos no mercado aberto, que é, estamos a falar dessa liquidez, não é? Em Espanha, em Itália, na Alemanha, em França, que eram mercados importantes, aí, pronto, logo aí fica muito comprometida a liquidez da Betfair. E depois há outro aspecto que me preocupa, que é, vocês já alguma vez pensaram qual é o sentido de haver uma sportsbook na Betfair? Não é? Isto não faz sentido, não fazia sentido. Quem é que escolhe apostar na sportsbook da Betfair quando no mesmo site vai ao Exchange e tem ali um modo maior? Não é? E sabem qual é a resposta? É muita gente. Tanto que a Betfair, agora se vocês abrirem a página da Betfair... Provavelmente é por ser simples, não é? O Sportsbook aparece primeiro já do que Exchange, ou seja, a Betfair, não, que é uma empresa. E qual é o objetivo das empresas? O objetivo da Betfair não é fornecer um produto Exchange para os seus clientes. O objetivo da Betfair é ganhar dinheiro, é gerar dinheiro para os seus acionistas. E se o Sportsbook, pelo que estás a dizer, se o Sportsbook é mais simples, é mais intuitivo para a maioria das pessoas, se a maioria das pessoas não percebe o que é um lay, e então a empresa Betfair ganha mais com um Sportsbook, se, e depois aí há outras questões técnicas que aí não dependem da vontade da Betfair ou da ideologia da Betfair. Se um sportsbook permite, por exemplo, fazer múltiplas, que na Betfair exchange não é possível, não é? Não teria liquidez. Vemos uma cada vez maior aposta da Betfair no produto sportsbook e o exchange vai ficando para trás. E pronto, e agora posso-vos dizer que através da Academia das Apostas também conheço, passei a conhecer como é que funciona o negócio das casas de apostas em si. Posso-vos dizer que o negócio de uma casa de apostas é bastante mais lucrativo do que o negócio de uma... Do exchange. Sim. Sem dúvida. Bem, então eu digo-vos que eu gosto tanto do trading, gosto tanto daquilo que eu faço, sou mesmo apaixonado por isto, mas se me disseres, pá, daqui a 10 anos achas que vais continuar a fazer isto, pá, eu tenho pena de dizer, tenho algumas dúvidas. Podes votar, há certas coisas que podes votar, é verdade, tens muita razão nisso. Sim. Mas ao contrário daquilo que vemos, por exemplo, no caso do ténis, eu vejo cada vez mais dinheiro a ser transacionado, percebes? Enquanto no futebol é um bocadinho diferente, nas corridas de cavalos também, no ténis eu vejo muito dinheiro a ser transacionado e é difícil, a não ser que o exchange acabe, o ténis está cada vez mais forte, até porque nomeadamente os apostadores portugueses estão atentos a pessoas que alteraram o seu tipo de trading para ténis e começam a experimentar ténis, não é? Mas eu vejo, eu não sei se tu já analisaste o jogo de ténis, provavelmente já analisaste, não é? E aquilo tem lá, podes regular as odds, não é? Com os outros pontos, e isso é difícil de acabar, a não ser que o exchange acabe, tem tendência a acabar. Eu queria também adicionar uma coisa, que é, no meu caso, eu não sei até que ponto é que os bots são uma coisa que para mim seja benéfica em termos de liquidez, porque o robô, enganadamente, não dá liquidez ao mercado. O que o robô procura, normalmente, é ter odds de valor, e as odds de valor, se o robô estiver essa odd de valor, já não vai estar o outro dinheiro, não é? Mas isso é uma conversa para outros dias, e pronto, vamos continuar. Mas deixa-me responder-te no tanto essa questão. Há vários tipos de robôs, tal como há vários tipos de apostadores. Eu posso dizer que a maior parte dos meus robôs são market makers, ou seja, eu garanto-te matematicamente que se tu quiseres fazer uma aposta no mercado onde o meu robô esteja, tu vais conseguir fazer essa aposta a uma odd melhor do que se o meu robô não estivesse lá. Bem, Ok. Agora qual é o mercado? Pá, isso é espetacular, pá, porque não incomodares o mercado com o teu bot, acho que é uma tarefa difícil. Não, mas como eu digo, o robô, reparem, o robô, não se esqueçam que atrás do robô está uma pessoa que construiu o robô. A vantagem, no meu caso, a grande vantagem do robô é que eu podia fazer mais jogos, sim, ao mercado, que era o que eu fazia no início, enquanto o robô consegue estar em todos os mercados ao mesmo tempo, percebem? Sim. Mas não tem, a sério, olhem que... Dito do ponto de vista de alguém que trabalhou muitos anos, a maior parte da vida dele, sem robôs, e alguém que agora está dentro do mundo dos robôs, não tem mesmo nada a temer com a vinda dos robôs. Antes pelo contrário. Como eu vos digo, antes pelo contrário. Os robôs, a maioria deles, por sistema, irão fazer com que haja mais liquidez no mercado. E não se esqueçam de outra coisa, que é nós, os humanos, temos uma capacidade intelectual, temos ferramentas que os robôs não têm. Os robôs vão conseguir trabalhar em muito mais mercados que nós. Os robôs não vão precisar de dormir ao contrário de nós. Os robôs não vão precisar de comer ao contrário de nós. Não vão precisar de estar com os amigos ao contrário de nós. Mas nós, quando estamos no mercado que o robô está também, nós temos a capacidade de analisar qualitativamente o mercado, enquanto o robô não tem. O robô pode analisar estatisticamente, não sabe analisar qualitativamente. Isso é uma vantagem enorme em relação aos robôs. O robô não sabe, por exemplo, se o gol está iminente. O robô sabe analisar dados estatísticos e matemáticos, exatamente. Sim, a sensibilidade no mercado não é possível traduzir em linguagem informática ainda. Não, exato. Em C, em Cobol, em C. Como é que tu. Olha, imagina isto, por exemplo. Eu, quando estou a trabalhar, né, sei lá, sabem um aspecto que eu ligo muito? Olha, isto é verdade, já não estou com um caso hipotético. Por exemplo, uma equipa está a perder 1-0, consegue empatar. Ah, pá, eu estou muito atento o que é que acontece logo a seguir. É golo? E eles estão a festejar. Pá, é golo, é golo, é golo. Ou é golo e o jogador vai rapidamente buscar ali a bola ao final, ao fundo da baliza. Exatamente, exatamente. Já ainda Isso estão nota-se cinco no segundos ao mercado. guarda-redes Isso e nota-se para mesmo se no começar mercado, rapidamente, não é? Porque se isto acontece, eu diria que há uma probabilidade muito elevada desta equipa, porque vemos ali os jogadores comprometidos e vemos que sentem que estão por cima do jogo. Há continuar a uma dar a probabilidade muito volta. elevada Sim, desta equipa sim, conseguir dar mesmo a volta ao sim. resultado, Sim. enquanto a outra, opá, está quase que conformada, conseguimos, está 1-1, é bom resultado, yes, 1-1, ok? E Como é que o jogo mudamos daqui acalma, este robô? exatamente. Sim, sim, Isto sim, sim. é impossível, não é? Eu não posso dizer ao robô, olha, quando houver um golo, vê se a cara dele está contente. Não é possível fazer isto. É uma vantagem enorme que nós, apostadores humanos. Exatamente. Por isso é que eu ainda não comecei a desenvolver robôs, porque essa parte, que para mim, no meu estudo de treino, conta muito, ainda não é possível desenvolver, que é a parte humana. Pronto, mas atenção, que eu hesitei um pouco quando me fizeram essa pergunta dos robôs terem a última fase, porque até parece que é um percurso Eu não acho obrigatório. que seja, Nós sinceramente, eu não acho que seja. começamos por aqui, agora testamos, começamos a trabalhar ao vivo, temos as estratégias, depois temos os robôs. Eu não acho que seja assim. Eu, calhar, acho que é útil ir por aqui agora. A minha maior motivação para fazer os robôs foi. Epá, francamente, que eu a Foi minha tempo, forma de foi a trabalhar eu expulsão de tempo dependo pelos completamente do chips, sim. delay. E os Vou aqui robôs não lançar dependem. novamente a confusão, Paulo. Eu acho, eu vou contradizer, eu acho que é uma fase evolutiva. Eu tenho, a minha ideia é exatamente essa. Eu acho que é preciso passar por uma fase, fazer trading, apostas normais, amadurecer as ideias e depois traduzir isso num robô, eventualmente passado um tempo. Eu não acho, isto é a minha opinião. Quer dizer, não, Ok. é discutível, mas é a minha opinião. Eu acho que isto é uma outra fase. E o que eu sinto, e eu provoquei essa pergunta porquê? Porque eu cruzo-me com muitas pessoas, amigos meus até brasileiros, que tenho, em muitos TS, e que te ouviram falar sobre robôs e as pessoas acham, ou têm a ideia, que estão há 4 ou 5 meses a fazer trading, a fazer apostas, compras e vendas, tem algum sucesso, ou não, altos e baixos, não sei, não faço ideia, e depois querem fazer um robô. Eu acho que não, e por isso é que eu fiz essa pergunta. Eu acho que esse percurso é o percurso final. Eu não acho que uma pessoa com 4 ou 5 meses de trading, ou 1 ano, depois parta para um robô. Ok, em relação a esse ponto, Permita-me discordar, mas pronto, é a não, mas nós minha. não discordamos em relação a esse ponto. Em relação a este ponto estamos de acordo. Okay? O que eu estou a dizer que acho que não será o final é que não será uma consequência natural das coisas. Ou seja, eu diria o seguinte: se alguém utiliza na sua forma de fazer trading estratégias planas, como parece que é mais ou menos o teu caso. Em que, não estou a dizer que só utilizas isto, mas se tu defines uma estratégia e aplicas sempre mais ou menos as mesmas coisas, se essas coisas puderem ser traduzidas em condições se, eu diria, opá, faz todo o sentido tu evoluís para os robôs. Okay? Agora, alguém como eu posso dizer que o meu robô, os meus robôs, utilizam, eu não diria sequer 5% da minha forma de trabalhar. É uma forma completamente diferente. Se calhar, para me conseguir explicar melhor, eu digo-vos o que é que me levou a fazer os robôs. A minha principal motivação, acreditem ou não, foi eu fartei-me de viajar. Fartei-me mesmo. É algo que a maioria das pessoas não entenderá, porque parece que é sempre fixe andarmos de um lado para o outro. E eu se quisesse, e durante anos foi assim, eu não dormia um dia na mesma cidade. Andava sempre de um lado para o outro, a dormir em hotéis. Epá, e foi, conheci a Europa toda do futebol, e foi uma experiência fixe. Mas eu não sou assim, eu gosto muito mais de estar na minha casa, ter as minhas rotinas, de poder combinar o ténis e o futebol com os meus colegas, e é isso que eu quero fazer. Então, fartei-me da vida que eu tinha enquanto enquanto fazia as apostas e eu sozinho. A E vantagem. automatizaste a tua forma de trabalhar. Neste caso, foi o que Não, tu desenvolvi fizeste. uma coisa nova, como eu digo, os robôs, automatizei, mas os robôs não fazem aquilo que eu faço. Não fazem. Sim, Quando sim, sim, sim. eu Não, trabalho, mas fico de é. forma completamente diferente. Mas é o que eu queria. Mas para quem te ouve, e Paulo, tu sabes que és uma pessoa com alguma. Volto a bater nesta tecla, que é com alguma repercussão. Tudo o que tu dizes, não é? Tem alguma repercussão nos traders, porque és uma referência, é inegável, não é? E portanto as pessoas pensam, pá, o Paulo Rebelo agora está a fazer robôs, porque isso é uma. Ele agora está a fazer os robôs porque. Enfim, chegou um patamar, pá, aquilo, ele pôs robôs a trabalhar para ele e ele agora vai passear, vai desfrutar, vai para a praia, vai isso, não sei o quê. E portanto, quando as pessoas nem sequer. Como é que tu fazes robô? Tu tens que perceber como é que o mercado funciona ou pelo menos analisar, não é? Para estar a fazer os tais inputs, se. E portanto, isto, eu estou-te a provocar para ver se dás uma mensagem também para as pessoas que nos estão a ouvir e perceber que têm que amadurecer um bocadinho também o seu trading para também um dia conseguirem fazer as tais programações. Se isto acontecer, eu faço isto. Se isto não acontecer, eu faço aquilo. Não é? Claro que um robô vai te dar muita qualidade. Um robô, do que eu penso, para mim, vai-me dar muita qualidade de vida. Muita qualidade de vida. Só, ponto final, parágrafo, no meu caso, do que eu penso. Agora, as pessoas pensam que fazendo trading há pouco tempo, quando ainda não têm os seus SIs amadurecidos, conseguem programar um robô. E é aí que eu quero chegar. Pronto, é isso aí. Eu repito-me se quiseres achar as últimas, estamos de acordo, sem dúvida, que pá, não aconselho, não é esse o caso. Como eu digo, se não forem capazes de chegar a um ponto em que consigam ganhar dinheiro de forma consistente sozinhas, não Exato, é pedirem um robô. exato. Isso estamos de acordo. Se calhar eu agradeço essa chamada de atenção, porque se calhar não Não sei, eu não entendi também, mensagem, mas. não, porque é verdade, não é? Porque se calhar não transmiti esta mensagem, pronto, de forma suficientemente clara, pronto, e tenho que me esforçar no futuro para o fazer. Mas o que eu te queria dizer, isto é que eu não sei se me consegui fazer-te entender a ti, é o seguinte: eu não acho que necessariamente o robô seja um passo a ser dado. Ok? O que eu te digo é, a mim dá muito mais gozo trabalhar eu sozinho do que com os robôs. Se a minha forma de trabalhar não tivesse tão dependente do delay, eu se calhar preferia estar a fazer o que eu sempre fiz até agora do que meter com os robôs. E atenção que esta ideia que o robô não dá trabalho algum é o É contrário. enorme, Eu trabalho claro que mais não. agora com os robôs, trabalho mais agora com os robôs. Do que trabalhava a fazer os jogos. Agora, o que eu não trabalho é, se juntarmos ao tempo de trabalho as viagens, lá está, passar o É tempo o que que eu eu passo falo, é fora de qualidade casa, de vida, não é? consideramos isso trabalho, então eu agora trabalho menos. Mas em termos de trabalho, agora trabalho muito mais, dá-me muito trabalho os robôs. E já agora, permite-me então responder àquela pergunta que me fizeste há pouco, não te cheguei a responder. Se daqui a já não sei quantos anos, se me vejo continuar a trabalhar com os robôs, ou usar os mesmos robôs que funcionam agora, eu digo-te o seguinte: pá, eu nesta altura a minha função já não é ser um jogador, como era antes, quando trabalhava só sem os robôs, era eu que fazia as minhas apostas. Nesta altura a minha função é mais tipo treinador. Eu tenho agora os meus jogadores, e os meus jogadores são os meus robozinhos, e a minha função é perceber em cada momento que robôs é que vão jogar naquele fim de semana. E os robôs são mesmo assim como os jogadores, têm fases, há alturas em que eles estão-se a portar bem, outras em que se estão a portar pior. Há os robôs mais regulares e que eu posso contar sempre com eles, há outros que bah, são mais voláteis e que eu não os entendo, que de vez em quando portam-se bem, outros portam-se mal. Há robôs que eu percebo, olha, estes robôs funcionam melhor nesta altura da época e estes funcionam melhor nesta altura da época. E então, há robôs que funcionam melhor depois das jornadas da Liga dos Campeões, e há outros robôs que não, que são mais suscetíveis, que não funcionam tão bem nas jornadas que são a seguir à jornada da Liga dos Campeões, ok? Então o meu trabalho pode adaptar os robôs, certo? Sim, adaptar e sobretudo a escolher quais é que são os robôs que vão entrar em campo este fim de semana. Exatamente. E quais é que não. Mas depois há robôs que durante... Opa, mas isso tem a ver com imagina, eu tenho estatísticas, que não sou eu que as faço, são os meus, como eu digo, a minha... meu informático, que tem uma equipa de informáticos, de, desculpem, de matemáticos que me dá esses dados de valor. Os golos médios variam muito ao longo dos anos e variam de forma consistente, não é de forma consistente. O que eu estou a dizer é que os golos não variam assim. Se nós juntarmos todos os campeonatos europeus, por exemplo, os mais importantes, a soma de todos os golos de todos os campeonatos, os golos não variam assim, ok? Os golos variam assim ao longo do tempo e descem assim e sobem assim, ou seja, há uma constante, há tendências que nós podemos perceber. Nesta altura estão-se a marcar mais golos, nesta altura estão-se a marcar menos golos. E eu não consigo muito bem explicar porque é que isso acontece. Se é pela escola de treinadores que está no ativo naquela altura, se é... pá, não sei. Nem quero, nem preciso perder tempo com isso. Só tenho que perceber que, por exemplo, numa altura em que, em média, durante a época, se são marcados mais golos, estes robôs que funcionam melhor quando há mais golos são para entrar em campo nesta altura. Nesta altura em que há menos golos, são outros robôs. Isto para dizer que ao longo do tempo, né, daqui a 10 anos, não sei como é que vai estar o mercado, não sei se os robôs que eu tenho agora, se vou conseguir adaptá-los o suficiente para continuarem a trabalhar ou se vou ter que criar outros robôs eventualmente. Exatamente, até porque dependem da performance das equipas, tanto para haver golos como para não haver golos. Né? Certo. Exatamente. Ou não, existe mais alguma pergunta aí dos nossos... Existe, nós já estamos aqui, isto já tem quase uma hora e 40. É mais uma pergunta para a gente finalizar. Vão chegar a ver. Epá, responder só esta, então, porque o resto é muito negativo. Estando impossibilidade de fazer training em Portugal, é possível fazer, através de punta, desenvolver alguma rentabilidade? Eu acho que sim. Portanto, mais difícil, tem que ser uma margem de acerto muito maior, mas sim, é possível. Vocês não concordam, não é? Pá, eu diria que com as odds que nesta altura nós temos aqui, em Portugal, acho que não é possível. Só mesmo um campeão. Eu posso dizer, eu que tenho o histórico todo desde o dia 1, tenho o histórico todo, não é bem desde o dia 1, porque já acontece a história várias vezes, foi um momento marcante, um momento a partir do qual eu comecei a anotar as minhas apostas, mas muito desde o princípio. Eu que tenho o histórico das minhas apostas todas desde o início, se eu lhe for a descontar as minhas apostas desde o início, perto do início, a margem que nós temos aqui em Portugal, eu não conseguia ganhar dinheiro de forma consistente. Em 10 anos não conseguia ganhar dinheiro em Portugal. É a questão. Vamos passar as despedidas. Vocês, os dois, o Pirata e o Rui, tiveram então a grande honra praticamente de falar com o Paulo, praticamente não falei. Eu acabei de dar muita atenção aqui ao chat. Mas foi espetacular, lembramos o que tive a ouvir. Despeçam-se, pronto, para também vestir depois, no fim. Força, Rui. Eu queria agradecer em primeiro lugar ao Paulo, já agradeci inicialmente, porque ele é uma referência, para mim foi uma referência no trading. E, portanto, eu só faço trading hoje por causa dele, não é? Portanto, eu queria lhe agradecer as recomendações que ele diz, os assuntos que ele fala. Eu presto sempre muita atenção, porque é sempre muito, muito útil. Já agora, Paulo, os robôs têm nome de jogadores ou não? Uma pergunta assim meio fora da casinha. É o Jonas e o... Eu sou do Benfica, hein? Portanto, é o Jonas e o Pizzi e eu não sei o quê, ou não? Eu posso dizer que a maior parte do nome dos meus robôs não pode ser reproduzida em público. Pá, são brincadeiras que nós temos, mas que soavam muito mal se nós disséssemos em... Está bem. Eu tinha a esperança que fosse nome dos jogadores do Benfica. Posso dizer tudo. Ok. E, portanto, eu queria agradecer, Paulo, pela tua vinda aqui às nossas conversas. São conversas completamente despretensiosas. Epá, não, são um debate aberto e, portanto, é sempre útil ter-te a ti, epá, que é uma referência no treino. Pronto, olha, eu agradeço as tuas palavras. Já tinha tido a oportunidade de dizer isso, mas para mim é gratificante mesmo sentir que sou essa, enfim, falta uma palavra, mas essa referência positiva na vida das pessoas é gratificante. Então, fico contente. Eu gostei muito também de participar nesta conversa de traders. É algo que eu gosto muito de conversar sobre as apostas. Gostei muito desta experiência e volto-vos a dizer que, se vocês quiserem, numa futura vez, nós podemos continuar a nossa conversa. Muito obrigado pela minha parte. Da minha parte, epá, agradeço-te imenso. E já que te disponibilizas, nós vamos chamar. Eu aprendi imenso contigo, com os teus vídeos, com as tuas palestras. Acho que aprendemos todos. Agora eu gostava de desmistificar, não é desmistificar, mas só fazer aqui um ponto sobre os grandes traders. Vocês veem o Paulo Rebelo, veem outros grandes traders que trabalham com muito dinheiro ou com pouco dinheiro, isso não interessa. Um grande trader não precisa trabalhar com muito dinheiro, precisa ter rentabilidade, na minha opinião, não é? E vocês vão trabalhar eles e não pensam, eu quero ser como o Paulo Rebelo. Não, eu vou ser como eu sou. Eu vou usar o conhecimento que as outras pessoas têm, que as outras pessoas transmitem, não é? Para eu ser melhor. Foi assim que eu evoluí, foi assim que o Paulo evoluiu, com certeza, foi assim que o Rui evoluiu e é assim que o Nuno evoluiu. Pronto, da minha parte está tudo. Paulo, obrigado, muito obrigado. Nós os três, e vou-te contar aqui isto a título pessoal, nós os três conhecemos já há cerca de 2 anos, éramos traders muito mais inexperientes que o que somos hoje em dia. E para nós é uma honra termos chegado ao ponto de termos o Paulo Rebelo numa conversa connosco. Obrigado e esperemos que voltes brevemente. Ok, olha, boa sorte para o vosso projeto uma vez mais e acho que é uma ideia com valor esperado positivo esta conversa. Obrigado. Foi uma pequena brincadeira e de repente o Paulo Rebelo. Estávamos a pensar se era ao fim de 10 ou 20 conversas, talvez ver-se a tentar e pronto, elucidar aquelas e aproveitarmos a lógica. Pois, espetacular, lá está, eu praticamente não falei, sendo o dono do grupo, praticamente não falei. Olha, ainda bem que não falaste com esse microfone. Não sei se passa com isso, ficou assim de repente, o tipo se picava bom. Olha, foi um prazer, uma honra, eu vou jogar isto, então foi não se ouvir mais a ruído. Pessoal, obrigado por terem aparecido, muitos carinhos e bons ganhos. Tchau, tchau.